De não estar com medo de nada, além de perder a liberdade, sim, é temer a vida como ela é. Pessoas desiludidas, sendo julgada pela falta de não saber de nada, absolutamente nada. Quem não deve, não teme desta questão de estar aqui, sendo visto, ouvido, vivido do que se possa passar nesta vida maldita. Pessoas só ajuda quem está de bem com a vida. Filhinhos de papai, passando por cima de todas as pessoas, passando fome, necessitada, desacordada da vida alheia, mas que temos que ter fé na periferia. Temos que crer ao menos no Criador, na divindade do Espírito Santo do Ramachia, mas pela salvação deste povo que não sabe por onde andar, com quem possa te mostrar a vida cansada de lutar por aquilo que deseja, naquilo que sempre sonhou. Incentivo ninguém jamais deu para nós, governantes corruptos, sanguinário, mensalão, verso de Simão, que nada fazem pelo nosso país, além de nos roubar em nossas liberdades, nossa dignidade, nossas liberdades, nossa dignidade, nossas liberdades de expressão, de expressão, geme rap no ar, de expressão. Pere, pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Tenho 31 anos, espero viver uma vida sem drogas, com glória, querendo que você melhore, que saia desta agora e corre atrás de tudo o que você perdeu. Sua liberdade, não desanime não, não pense que tudo acabou. Não, irmão, não acabou não, só acorde pra viver o que você perdeu. O que você acha que nunca vai ter, mas pense sim o que é mais difícil. Aí é que você se engana, é mais fácil pra você, pra mim, que tudo isso só é uma prova da vida. Vida cansada de lutar por aquilo e nada, e se der, é muito pouco. Quem não precisa ser herói, só pegando nos outros, não faz na nossa quebrada, é São Sebastião, é São Sebastião. Pere, pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Não me interessa não o que você tem a me dizer, dizer besteira querendo me iludir. Não vai conseguir me enganar, não vai iludir ninguém assim tão fácil. Como pode cair do jeito que vocês querem? Não pode não, rapaz, na correria, de pé no chão, sem periculosidade, sem maldade, não mente. Porque tudo na vida passa, tudo na vida tem o preço, tudo na vida alivia da forma em que corremos atrás para cada dia. Viver melhor, mas nascer pra sofrer, sorrir pra não chorar. Fazer o que se viemos para essa vida, e um dia partiremos para uma outra melhor. Ou não, a não ser que viemos pra pagar com o preço que ganhamos de ter a vida aqui nesta terra. Pois gastamos muito naquilo que sempre gostamos, desejamos, mas não podemos nos precipitar para não ficar sufocado. Porque a vida não é de se gastar muito, mas sim de se ganhar muito mais nossas liberdades. Mais nossas liberdades, mais nossas liberdades, mais nossas liberdades, mais nossas liberdades, mais nossas liberdades. Pere, pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Pere, pere, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Pere, pere, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. De que vale a vida se você vai e não leva nada. De que vale a vida ter muitos carros, casados, mulheres bonitas, se você vai e não leva nada disto que você vestiu. E o pior de tudo é ter grana, se não ajuda ninguém com muita ou pouca grana. Por isso não se sufoque para não ficar sufocado. E agora o que fazer? Só quero mesmo ficar de buenas com a minha vida, aproveitando cada segundo, gesto, minutos com com tudo que tenho direito, com tudo que o eterno possa me dar, com mais simples que quer que seja. Faço o foco, espero e aproveito na humildade, na partilha. Com isso tudo espero que um dia irei vencer, que um dia GM Rap irá vencer, irá crescer, irá brilhar. Você vai ver na humildade e par com os irmãos da nossa quebrada. É só ser pá, é só ser partial, é só ser partial. Perê, perê, perê, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Perê, perê, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina. Perê, perê, periculosidade. Muito cuidado com os caras, muito cuidado com as palavras. Perê, perê, periculosidade. De que vale a vida, de que vale a doutrina.